Yo, this 2009, a saga continua. Yo, cozinho beat 2009, motherfuckers. Selva de pedras, onde as plantas são carnívoras. Eu ando no meio delas, esperto pra não ser a vítima desse globo maldito, chamado terra, onde queremos fazer o certo, mas quase sempre a gente erra. Diferente atmosfera, eu me sinto sufocado, logo após aliviado pelo antídoto que foi encontrado. Eu piso no chão de brasas, mas não danço a tua música, sempre pegando desvios, passando longe da tua luxúria. Não entende o que o André significa em nossas vidas. Sua mente, além de muito limitada, é maldita. Aqui é o lugar onde o negro cumprimenta o branco, a ponte da amizade entre gregos e troianos. Rap liso como piso, que eu piso e não aviso, e nele quem representa é aquele que não foi omisso. Os meus dedos apertam as teclas já meio apagadas, de tanto ser tocada, pressionada, a saga não para. Abençoado com dor que poucos têm a manha de entender, a lei já foi criada, eu apenas faço valer. Vivendo em meio a vários monstros disfarçados, mantenho o pé no céu e o outro aqui embaixo, errando e aprendendo, se fodendo e alcançando um degrau de cada vez, e a vida vai caminhando. Vivendo em meio a vários monstros disfarçados, mantenho o pé no céu e o outro aqui embaixo, errando e aprendendo, se fodendo e alcançando um degrau de cada vez, e a vida vai caminhando. Já não levo mais em conta certas coisas que eu levava, funilei meus pensamentos na extensão da jornada. Pensei que estava sozinho, até quase desisti do que eu amo, do que eu faço, mas ainda estou aqui. Minhas palavras não são frases decoradas de um caderno, que eu escrevo é verdade, tanto no céu como no inferno. Como o vento que não para de soprar, eu continuo. Por tudo que já vivi, nunca vai me faltar assunto. Como um ponteiro do relógio, solitário e persistente, frágil, mas sempre contando o tempo certo aqui pra gente. Cada um com sua função, minutos e segundos, as horas que se passam, o destino do mundo. Quem está junto fica firme e quem se separa cai. Minha esperança sempre renasce enquanto a sua se esvai. Sem alimento, seus sonhos morrem junto com seus atos. Convite foram vários, mas todos foram rejeitados. Mas fico calmo, assim como o beat que eu canto em cima, sereno e tranquilo, a inspiração que o MC precisa. Vivendo em meio a vários monstros disfarçados, mantenho o pé no céu e o outro aqui embaixo, errando e aprendendo, se fodendo e alcançando um degrau de cada vez, e a vida vai caminhando. Vivendo em meio a vários monstros disfarçados, mantenho o pé no céu e o outro aqui embaixo, errando e aprendendo, se fodendo e alcançando um degrau de cada vez, e a vida vai caminhando. Atrás, 2009, na produção, Rosinho. Yo, 0000009. É isso aí, um degrau de cada vez, um degrau de cada vez.